Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal expediram uma recomendação para que o Detran de Minas não repasse para a iniciativa privada as atividades de vistoria em veículos. O documento afirma que as vistorias para registro, licenciamento e transferência de veículos competem ao Detran, sendo impossível transferir esse poder de polícia a particulares, conforme decisões judiciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, por estar ligada à manutenção da ordem pública e ao combate à criminalidade. A vistoria pode resultar, por exemplo, na apreensão de veículos suspeitos de estarem com chassi adulterado. Em outra parte, a recomendação afirma também que a transferência do serviço acarretaria mais um ônus aos proprietários, que teriam de desembolsar, além dos tributos legais, uma quantia de R$ 150,00 pela vistoria realizada pela empresa privada. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.